dia udah terima ya Garono. Mama toko. Yukan 3601. Bom dia, está autorizado São Paulo, Congonhas. O nível é o 340 via Tezulu 10 até Bridge. Em Bridge intercepta a Tezulu 16 até Belo Horizonte, atentando para a modificação de nível em Bridge. Em Bridge acende ao 360 ou conforme nível autorizado pelo centro, inicialmente o 340. Em Belo Horizonte voa direto Trive Pirassununga. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, subida da El, Leda, e a transição é Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Controle 120.8, transponder 5403. Quatro autorizado, Congonhas, decolo da Alto Zero, saída da El Meta, Motiva, até Zulu 10, em Bridge, acende ao 360, voa até Zulu 16, BHZ, Trive, Tira, 1208, controle, 5403, transponde, são 3601. Correto, são 3601, chame para o curso de acionamento. Para. Nissan 3601. Ok, Nissan 3601. Pode chamar para o funcionamento, 04. Ok, está autorizado, chamei para o táxi. Maratá 3601. está 3601 no POB 1950, né, no galeão com 4 horas. Gente, o TAN 3601 no livre, taxa à direita, chame no ponto de espera, ponto para decolagem. Demora ponto de espera, TAN 3601. Paulo Salvador, bom dia, canal 62, tem boa informação, Foxtrot. Canal 6251, bom dia. Aguarde um minutinho, cópia Guarulhos. Aguardando, 6251. TAN 3601, confio em chamar a torre? Chamou, vou pronto, não posso esperar. Ok, recebi apenas a portadora, a primeira chamada. Tá livre a decolagem da 10, venta calma, TAN 3601, né? Decolagem, TAN 3601. M251, pronto, cópia. Pronto, cópia, M251. Autorizado Guarulhos, nível 360, via LP Zulu 10, até Bridge. Em Bridge, LP Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, e após Trive, Pontos de Caldas. Decola da 10, curva à direita, subida da El, transição Motiva, controle 120.8. E o transponder 5404, o 6251. Guarulhos, nível 360, apesulou 10, Prince, apesulou 16, Belo Horizonte, 13, Foz de Caldas. Caldas, volta 10, curva direita, Dael, Mótico, 120.8, 5404, transponder, 6251. Correto, 6251, chama para o push de acionamento. Bem. 3601 decolado aos 2 anos, chame o controle. 20.8. 208, 3601. Salvador, bom dia, tá 3601 no Gaião. Resolve o Salvador, 901 na chegada bom. Pique, desça para 12 mil pés, o altímetro em Salvador é 901 na chegada bom. 10.011, chegada bom, na 3.507. Controle Salvador, na 3.601. 3601, contato radar da colega, subiu até o 340 após 2000 violeta. A violeta está 3601. 3601, chame Recife 25, uma lanterna 3395. Então, 3597, nível LS, chama estabilizado. E a pneu Duna está presente? Afirmo. Sim, obrigado, Duna, reportará. Estabilizado, 3597. Paulo Salvador, na 625, na posição 5, pushback acionamento. Autorizado, chame para o táxi, 6254. Gente, autorizado, reporta, na 250. passando localizador, já tem a vista vista, altura 35197. Sim, já pode ir transferência tua. Tá certo. No 7 estabilizado? Afirmativo. Porque aproximação LS, China 2, Salvador é 1 no 8, decimal 9,5. 2,95, até daqui a pouquinho. Salvador, bom dia, tá 3517, passando Índia Serra, Baixada Travada. Bom dia, tá 3517, ajustado, livre pouso na 10, venta calma. Pouso autorizado, pista 10, tá 3517. Na 62 de Mona, tá com 148 a bordo, 4 horas e 55 galeão. 62 de Mona, livre táxi em frente, e o pátio Índia, chame no ponto de espera da 10, para, chame a torre em 1895 para a decolagem. Acende, via pátio ainda, vai chamar 1895 a torre para a decolagem, 62 de Mona. No 7, no solo 39, direita 129. 219, 35, 1. Salvador, bom dia, 62, 1, ponto de cidade 1, 2, 1. 35 no Ocean Air. Autorizado a alinhar e decolar da 10. O vento é calmo. Tá ciente ali, decola da 10.62. 1219, 1219. Salvador, 3597, livrando. 3597, livre táxi via Alfa Juliette, gate 4. Alfa Juliette, gate 4, grato, 6251, decolado aos 42, chame o controle. 120, decimal 8. Presente, 208 com controle, 6251. Sr. Salvador, bom dia, na 625, decolou com zona 1300 pés, 351, bom dia, contato radar, na decolagem subiu, mantém 360, após 2000, vou líder. Após 2000, vou líder, 360, na 254. Sr. Alexandre 6251, poderia coordenar a proa de bridge junto ao centro? Guarde. Guarda 6251. Do bridge 6251. Vamos, bridge 6251, muito obrigado, senhor. Meia 251, chame em Recife em 251, alterna 3395. 251-3395, confirma? Confirmo. Meia 251. Salvador, bom dia, o adianta é Oscar. Juliette, parte 3, prossiga. Positivo, Oscar, novembro, Juliette, solicito autorização do rebote do pátio 3 para o pátio principal, posição número 5. Ok, está autorizado, Oscar, novembro, Juliette. Obrigado, iniciando o rebote. Podemos ingressar já no pátio direto? Afirmativo, está autorizado. Positivo, obrigado.